E a Alpiste na área. A festa vai começar. Se liga aí. Contar um fato consumado. E na batida na rima eu mando meu recado. Me diga então o que você faria se alguém te provasse o contrário um dia. Que tudo aquilo que você pensava acreditar era mentira e não valia a pena nem pensar. Viveu enganado todos esses anos. De que valeram todos os seus planos? De onde você veio e pra onde irá? Onde tudo começou, onde terminará? A resposta certa pra toda questão, a chave que abre a porta do coração. Única chance de perdão e arrependimento. A salvação do mundo no fim dos tempos está de braços abertos pra te receber. Então corra pra Jesus que ele ama você. Pecado sem o pecador. Não existe o crime sem o contraventor. Não existe mentira que fique encoberta quando a verdade é contada de maneira certa. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Nem que pra isso se use todos os meios necessários. E o tempo vai passando geração a geração. O homem sempre procurando uma definição pra explicar a razão de sua existência. Da criação do mundo até sua decadência. Como explicar a criação sem o Criador? Como explicar o dom da vida sem o amor? Mas a verdade absoluta prevalecerá. Acredite quem quiser. Quem quiser acreditar, está em suas mãos a decisão. Se você tiver fé, tudo poderá mudar. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai te abandonar. É bom saber que o que eu digo pode te ajudar. Você aceita se quiser, se não deixa como está. Pois uma mudança correta só passa na mente daquele que sente a necessidade concreta de mudar de vida de modo urgente. Jesus é uma luz no fim do túnel. Perfeito plano de Deus para salvar o mundo. Demonstre então o quanto você é capaz de entender o que ele fez muito tempo atrás. Pois ele te amou e por você morreu, mas já ressuscitou e a morte venceu. Hoje é rei dos reis e vive para sempre. Sua promessa está sempre em minha mente. A certeza que um dia virá me buscar. É o que me faz viver, é o que me faz cantar. Olhe pra frente e tenha certeza que algo vai mudar. Jesus te ama, nunca vai te abandonar.